Bem, um tema específico seria a proteção da ambiência do patrimônio histórico fluminense, que é um tema bastante instigante, porque vai tratar não do monumento propriamente dito, mas desse seu entorno. Inicialmente, eu fui buscar uma definição dos conceitos, desses conceitos de ambiência. A gente percebe que o conceito de ambiência, ele foi motivado justamente, houve uma motivação provocada pela ruptura ou a demanda do próprio desenho das cidades modernas. São conceitos que vão evoluindo, evoluíram muito nas últimas décadas, mas esse conceito foi sendo construído e foi sendo conquistado pelas instituições de proteção e nas quais a gente se inclui, né? Eu fui buscar dentro do Aurélio a definição de ambiência. Então, você vê que a ambiência é o meio material ou moral onde se vive, é o meio ambiente. Em arquitetura, ele é definido como espaço arquitetonicamente organizado e animado que constitui um meio físico e, ao mesmo tempo, meio estético ou psicológico, especialmente preparado para o exercício de atividades humanas. É o ambiente. Em ambiente, é tudo aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas. É o meio ambiente. É o lugar, o sítio, o espaço, o recinto, o meio. É o conjunto das condições materiais e morais que envolvem alguém. É a atmosfera. É a ambiência. É um significado em arquitetura de ambiente, seria ambiência. Um enunciado é a vizinhança de um dado elemento linguístico, é um contexto. E informática, mais atual, né, é um conjunto de características, ou seja, características gerais de um computador, é uma configuração. A segunda definição, quer dizer, eu parti para o que seja o entorno. O entorno, então, é uma região que se situa em torno de um determinado ponto. É uma circunvizinhança, é uma área de extensão variável, vizinha de um bem tombado. E em torno, então, já no Aurélio, ele fala que no entorno é vizinha de um bem tombado, é uma área vizinha a um bem tombado. É uma área vizinha a outra que seja legalmente protegida. É toda a área circundante de uma construção ou de uma área demarcada. É o conjunto de todos os elementos, área verde, construções vizinhas, anexas, que interferem na paisagem do entorno. Vizinhança. Vizinhança é a qualidade do que é vizinho. São pessoas ou famílias vizinhas, arrebaldes, arredores, cercania. Como figurativo é uma analogia, é uma semelhança, ou seria qualquer região, em matemática, qualquer região do espaço em torno de um ponto desse espaço, uma definição de matemática. Depois eu fui para a definição do que seja proximidade. Proximidade é o estado ou a condição do que é ou que se acha próximo, contiguidade. É uma pequena distância de lugar ou de tempo. Vizinhança, adjacência, imediação, iminência. E, finalmente, eu fui para a definição do que seja tutela, que é um encargo ou autoridade que se confere a alguém, por lei ou testamento, para administrar os bens e dirigir e proteger a pessoa de um menor que se acha fora do pátrio poder, bem como para representá-lo ou assisti-lo nos atos da vida civil. Como tutela, tem também a defesa, o amparo, a proteção, a tutoria. Então, a gente vê que esses conceitos são muito, muito específicos e eles, ao longo do tempo, eles foram evoluindo para uma definição que hoje nós adotamos de várias maneiras. Área de vizinhança, área de tutela, entorno ou ambiência. Esse foi um assunto muito discutido dentro do Conselho Estadual de Tombamento quando nós propusemos a nova legislação dentro do projeto de lei que nós estamos estudando. Mas pela prática, pela nossa prática do dia a dia, nós verificamos que, conceitualmente, o termo que melhor abrange essa ambiência seria uma área de tutela para a proteção da ambiência. Esse é um conceito, uma definição um pouco mais ampla. A definição de tutela da ambiência, ela nasce, ela vem nessa evolução desde as cartas e das recomendações internacionais de proteção do patrimônio cultural. Eu não vou me ater, obviamente, a toda essa questão das recomendações e das cartas internacionais, mas, basicamente, nas primeiras cartas, a gente nota uma preocupação de definir, inicialmente, esse conceito do que seja o monumento e seu entorno. Mais tarde, a gente observa que a proteção ela é ampliada aos conjuntos arquitetônicos. Posteriormente, dá-se ênfase aos aspectos ligados ao urbanismo, aos usos, à integração com outras áreas e à inserção da preservação em todos os planos de desenvolvimento. Quando nós focamos para a nossa instituição, né, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado, a gente vê que as cartas mais atuais, na década de 60, elas já começam a enfocar uma questão da qualidade de vida e da proteção do meio ambiente, já mais na década de 80, além de outras cartas e recomendações nacionais e internacionais focadas nos mais diferentes assuntos, como arqueologia, cultura popular, patrimônio material e etc. Como seria, então, a aplicação concreta dessa questão da ambiência dentro da preservação, dentro da legislação do patrimônio estadual? O INEPAC, quer dizer, ele nasce em 64 com a criação do antigo DPHA, e com a fusão do estado da antiga Guanabara, ele é criado a partir de 75. Mas o primeiro decreto-lei, que é o decreto-lei número 2, de 11 de abril de 69, ele define os bens integrantes do patrimônio histórico, artístico e paisagístico do estado da Guanabara, então estado, e ele já menciona, no parágrafo único, dois conceitos de proximidade e de ambiência do bem tombado. No primeiro parágrafo único do artigo 7º, ele diz: o disposto nesse artigo aplica-se também às licenças referentes a imóveis situados nas proximidades do bem tombado e à aprovação, modificação ou revogação de projetos urbanísticos, inclusive de loteamento, desde que possam repercutir de alguma forma na segurança, na integridade estética, na ambiência ou na visibilidade do bem tombado, assim como sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico circunjacente. Ou seja, esse é o primeiro decreto estadual, e ele até hoje, vocês vão ver, eu vou mostrar a evolução dessa legislação, ele continua sendo muito atual como definição. Na Lei 509, que é de 81, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Tombamento, ele reitera esse artigo do Decreto-Lei número 2, e no artigo 5º ele explicita que, quando houver necessidade de proteção da ambiência onde se encontra o imóvel a ser tombado, o ato de tombamento, provisório ou definitivo, identificará também os imóveis próximos e que sejam suscetíveis igualmente de tutela. Então, não só basta o tombamento, mas também a identificação desses imóveis que são suscetíveis à tutela, à proteção. Não basta apenas a identificação, ele também tem uma questão da averbação dentro do registro de imóveis de quais são esses bens tutelados. Então, o Instituto Estadual, no prazo de 30 dias, promoverá a redação no registro de imóveis de todos os atos de conservação estético ou histórica do imóvel tombado definitivamente, bem como daqueles que, situados na sua proximidade, estejam também tutelados, com a verbação no registro de todos os atos de conservação a que se acham sujeitos. Nós sabemos que esse passo é um passo bastante importante e muito difícil. Na prática, nós não conseguimos implementar no total, porque você tem que definir, nós temos uma diferença entre o tombamento provisório e o definitivo, quando o provisório você define o bem tombado e nem sempre uma área de ambiência, e quando passa a ter um estudo para o tombamento definitivo, são então identificados esses imóveis e definidas diretrizes e para que sejam também eles tutelados, então eles são também averbados no registro de imóveis. Esse é um trabalho muito árduo e muito constante e difícil de ser feito junto a todos os registros de imóveis. Depois eu fui buscar, teve a evolução de outras leis, mas dentro da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 89, que é posterior à Constituição Federal, né, de 88, já no artigo 230, ele assegura as funções sociais da cidade e da propriedade, e o Estado e o município, cada um nos limites de sua competência, poderão utilizar os seguintes instrumentos. Entre os instrumentos, vem aí mencionado, então, os tombamentos dos imóveis e as declarações. Eu peguei só esses dois itens: declaração de área de preservação ou proteção ambiental. Vocês vejam que, então, a gente parte de um conceito menor e, no decorrer do tempo, ele vai se ampliando. No artigo 231, que trata dos planos diretores como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, e no artigo 261, ele incumbe, então, o poder público de proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio paisagístico, histórico e arquitetônico, definindo as chamadas áreas de preservação permanente. Então, vocês veem que o olhar, ele vai se ampliando e as definições também vão buscando proteger cada vez áreas maiores. Depois, como que isso de fato acontece, né? Existem as leis, e aí você tem que estar atento, porque, infelizmente ou felizmente, a gente tem esse poder de polícia, né? Que no exercício do poder de polícia, que implica na vigilância e na tutela dos bens do patrimônio cultural, ele vai também definir quais são, então, as infrações contra esse patrimônio cultural. Então, ele define que se constituem infrações contra o patrimônio cultural, né, efetuar obras, instalações ou serviços, ou exercer atividades que ponham em risco ou causem um dano, ou de algum modo interfiram com a segurança, a integridade estética, a aparência ou harmonia de bens protegidos pelo tombamento. Mas não só isso. Também há que se tutelar, né? Nós temos que ter cuidado com o executar obras e instalações ou serviços em área de ambiência delimitada por ato de tutela, incluindo intervenção de caráter urbanístico e ou ambiental em prejuízo do bem ou conjunto de bens protegidos pelo tombamento. Bem, vocês veem que essa definição, ela vai se ampliando. Quando nós fomos, mais recentemente, há cerca de 2 anos, nós estamos discutindo um projeto de lei de criação da autarquia responsável pela tutela e proteção do patrimônio cultural, que ainda não foi, não se tornou uma lei ainda, e que ela dispõe sobre a criação do IDEPAC, E dentre as competências, a principal competência do INEPAC, ela estabelece, então, no seu parágrafo 9º, autorizar com base em critérios e pareceres técnicos. Aí eu chamo a atenção, critérios e pareceres técnicos. Essa é a importância dos técnicos, da formação desses técnicos que vão ter essa competência, né? E ressalvados os casos de competência do CEPAC, que é o antigo Conselho Estadual de Tombamento, quaisquer obras e intervenções em bens tombados em sua área de vizinhança, tutela, entorno ou ambientes, inclusive as intervenções de uso que repercutam na preservação do bem. Especialmente, eu passo por debaixo, mas eu chamo a atenção justamente que, como competência, quando eu falo da área de ambiência, esse foi um tema muito discutido no Conselho, e nós achamos que melhor entendimento legal seria abordar todas as definições de vizinhança, tutela, entorno ou ambiência. Então, também, nesse caso, a competência do INEPAC é a concessão de autorização para licença de obras em imóveis situados na vizinhança, tutela, entorno ou ambiência de um bem tombado pelo Estado, e aprovação, modificação ou revogação de projetos urbanísticos, inclusive os loteamentos, desde que uma ou outra possam repercutir de alguma forma na segurança, na integridade estética, na ambiência ou na visibilidade do bem tombado pelo Estado, assim como sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico circunjacente. Ou seja, esse novo projeto de lei, embora ele amplie todos os conceitos, ele retoma o conceito inicial do Decreto-Lei número 2, que continua sendo muito atual e que é sempre a nossa base, legal de atuação. Dessa maneira, concluindo, esses conceitos atuais de vizinhança, tutela, entorno, ambiência, são resultados, ou eles nascem, como resultado do próprio crescimento das cidades modernas. Esse crescimento, quer dizer, antes, na visão dos primeiros tombamentos estaduais, não se tinha uma definição dessa área, de tutela, porque a área de ambiência nas proximidades do bem tombado, porque você não tinha, na verdade, essa preocupação ou esse grande agenciamento das cidades, ou a questão das especulações imobiliárias, das pressões, que vão sofrendo e que os bens praticamente vão sendo assambarcados por esse crescimento muito acelerado. Ao longo desses quase 45 anos, a gente vem percebendo cada vez mais que existe um processo bem importante de passagem de um tombamento provisório para um tombamento definitivo, quando, de fato, nós delimitamos, nos tombamentos definitivos, delimitamos essas áreas de tutela para proteção da ambiência, mas também tem-se, o grupo técnico, a equipe técnica, tem que definir quais são os parâmetros para essa proteção. Então, cada vez mais vão surgindo necessidades desse estreitamento para essa proteção. São especificações que devem ser muito claras sobre os parâmetros urbanísticos de preservação dessas áreas tombadas e também das áreas tuteladas. Novamente, a necessidade de uma análise técnica sempre um a um dos projetos em áreas tuteladas e à luz de uma interpretação, muitas vezes, da legislação de proteção focada em condicionantes do momento atual em que se vive. Então, toda essa evolução, ou essa análise, sem dúvida, ela é baseada, ela tem apoio jurídico na legislação, mas ela tem que ter um olhar sobre o que acontece no momento e quais são essas necessidades, quais são esses condicionantes atuais. Eu quis trazer também um pouco como uma maneira de reflexão ou até de provocação alguns casos que foram bastante polêmicos e que passaram pelo Instituto para análise de projetos dentro de áreas consideradas áreas de proteção da ambiência. Primeiro, um projeto do Centro Empresarial do Senado, que é em torno da Praça da Cruz Vermelha, né, que é uma proteção municipal, e do lado do prédio do DOPS, que é esse grande vazio existente no centro do Rio de Janeiro, do lado do prédio do DOPS, prédio tombado, né, pelo IMEPAC, onde surge um empreendimento de 4 torres empresariais. Então, como que isso vai conviver lado a lado dentro de uma área, de uma PAC, né, e do lado de um bem tombado? Quais são as condicionantes? Quais são os motivos, né, que levam a análise e a aprovação de um projeto dessa ordem? Um outro exemplo também que foi discutido é o prédio da Eletrobras, em torno da Fundação Progresso, dos Arcos da Lapa, circulador Thaís, né, combinado, cuja primeira proposta são aqueles parâmetros. Por isso que eu acho que é muito importante a participação e a formação do técnico que vai analisar esse projeto. Quando você define um parâmetro de altura, será que ele basta? Ele é suficiente? Vocês veem que essa primeira alternativa, ela empacha completamente os arcos da Lapa, e ela não deixa com que os arcos sobressaiam. Ela empacha os arcos da Lapa. Então, isso também foi discutido no Conselho Estadual de Tombamento. Depois, houve uma proposta de se fazer, de se permitir uma lâmina mais alta no centro, já que o centro sofre essa verticalização sempre acentuada. E do ponto de vista dessa interferência junto aos arcos, muito mais junto aos arcos do que tanto a Fundação Progresso, mas que ele conviveria talvez mais harmoniosamente se fosse de fato uma lâmina. Então, ter como critérios ou como recomendações ou como definições apenas questões que falem sobre volumetria, ocupação, taxa de ocupação, nem sempre é a melhor análise, é o melhor foco a se perceber na aprovação de um projeto como esse, dessa ordem. Outro projeto também bastante polêmico, também passou pela gente, é o projeto da construção de 2 lâminas na Praça dos Expedicionários, junto há uma série de bens tombados, né? A missa, a Ladeira da Misericórdia, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso e do Museu Histórico Nacional, a lâmina 4 e a lâmina 5 do Tribunal de Justiça. E aí eu mostro o impacto de visibilidade dessas 2 lâminas, que embora pareçam muito, muito singelas, né? Mas a lâmina de baixo guarda a mesma altura do museu da imagem e do som, mas aquela que está atrás é um prédio de 8 andares que forma um grande paredão ao mês. Tá, mês não é um monumento tombado, reconhecidamente tombado, mas ele vai ser absolutamente empachado e descaracterizado com a construção dessas 2 lâminas. Esse também foi um projeto aprovado, entre aspas. Há que se pensar também na qualidade da produção da atual arquitetura em confronto com as arquiteturas do seu entorno, né? Então, o que a gente vê como resultado projetual são esses prédios. E um outro projeto também bastante interessante é qual vai ser a interferência, passando assim de um centro urbano para uma área absolutamente fantástica, né, que é a área lá da convento, das ruínas do convento de São Boaventura de Macacu. Existe aí, houve um concurso público para um projeto outro, escolher um projeto para o centro de informação do COPERJ e que seria implantado próximo às ruínas do convento de São Boaventura. É um projeto que eu particularmente acho muito bonito, bastante impactante, mas além desse impacto do centro de informação, o impacto maior virá, evidentemente, com a implantação do complexo petroquímico. Esse é o grande problema. Esse é o grande projeto. Realmente, os arquitetos tiveram uma definição de todos os parâmetros por ocasião do contexto público, mas ele é menos impactante do que o complexo formalmente dito. Então, são projetos modernizadores que têm que ser analisados numa ótica, obviamente, com a preocupação da nossa legislação, apoiado na legislação, mas numa ótica atual, das demandas atuais, das pressões que ocorrem também hoje, no dia a dia. Né? Então, um ótimo exemplo, eu trouxe esses quatro exemplos que são realmente para a gente refletir e talvez uma maneira de uma provocação do que é de fato essa legitimar sobre essa chamada área de ambiência. Deixo aí os nossos contatos e agradeço muito a participação de